Fecheiro 16, último fecheiro. Aurélia Paris. É inventado. É amor louco pela menina judia abandonada. Tive sempre a tentação de transpor Aurélia Paris para o teatro. Foi o que fiz para Gérard Desarte. Leu maravilhosamente o texto durante 2 semanas na pequena sala do teatro do Rond-Point, em janeiro de 1984. Hoje, atrás dos vidros, há a floresta e o vento chegou. As rosas estavam lá, nesse outro país do norte. A menina não as conhece, nunca viu as rosas que estão agora mortas, nem os campos, nem o mar. A menina está à janela da torre, afastou ligeiramente as cortinas negras e olha para a floresta. A chuva parou, é quase noite, mas sob o vidro o céu ainda é azul. A torre é quadrada, muito alta, em cimento negro. A menina está no último andar, vê outras torres de longe em longe, negras também. Nunca desceu à floresta. A menina deixa a janela e põe-se a cantar um canto estranho numa língua que não entende. Ainda se vê claro no quarto. Olha-se ao espelho, vê cabelos negros e a claridade dos olhos. Os olhos são de um azul muito sombrio. A menina não sabe. Além disso, também não sabe que sempre conheceu a canção. Não se lembrar de a ter aprendido. Choram. É a senhora que toma conta da menina, que a lava e lhe dá de comer. O apartamento é grande, quase vazio. Quase tudo foi vendido. A senhora está à entrada, sentada numa cadeira. Ao lado dela há um revólver. A menina sempre a conheceu ali, à espera da polícia alemã. Noite e dia. A menina não sabe há quantos anos. A senhora espera. O que a menina sabe é que logo que ouça a palavra Polizei atrás da porta, a senhora abre-a e mata tudo. Primeiro mata-os a eles e depois mata-as a elas as duas. A menina vai fechar as cortinas duplas negras e depois vai para a cama, acende o candeeiro pequeno que tem na secretária. Sob o candeeiro, o gato ergue-se sob a luz. Em volta dele, em desordem, estão os jornais sobre as últimas operações do exército de Reich, em que a senhora ensinou a menina a escrever. Perto do gato, estendida e hirta, há uma borboleta morta, cor de poeira. A menina senta-se em cima da cama, em frente do gato. O gato boceja, espreguiça-se e senta-se, por sua vez, em frente dela. Os olhos dos dois estão à mesma altura. Olham-se. Aqui está. O canto judeu. A menina canta-o para o gato. O gato deita-se em cima da cama e a menina acaricia-o, ouve-o. Depois pega na borboleta morta, mostra-a ao gato. Olha-o com uma careta a brincar e depois canta outra vez o canto judeu. Depois os olhos do gato e os da menina olham-se outra vez. Do fundo do céu, de repente, aqui está a guerra, o barulho. Do corredor a senhora grita que feche as cortinas, que não se esqueça. As espessuras de aço começam a passar por cima da floresta. A senhora grita, fala comigo. São mais 6 minutos, diz a menina, fecha os olhos. O teto do barulho que se aproxima, a carga de morte, os ventres cheios de bombas, lisos, prontos a abrirem-se. Chegaram, fecha os olhos. A menina olha para as mãos pequenas e magras sobre o gato. Tremem como as paredes, os vidros, o ar, as torres, as árvores da floresta. A senhora grita, vem! Depois passa sempre. Ainda lá estão, pouco depois do que a menina disse. Brutalmente, no momento em que o barulho é mais forte, O outro barulho, o das pontas aceradas dos canhões antiaéreos. Não cai nada do céu, não há queda, não há clamor. A massa intacta da esquadrilha desliza no céu. Para onde é que vão? Grita a senhora. Berlim, diz a menina. Vem. A menina atravessa o quarto negro. Aqui está a senhora. Ali, a claridade. Ali não há janela, não há abertura para o exterior. É o fundo do corredor, a porta de entrada. É por ali que eles devem chegar. Uma lâmpada pendurada na parede ilumina a guerra. A senhora está ali a vigiar a vida da criança. Pousou a malha sobre os joelhos. Já não se ouve nada, exceto ao longe canhões que se revezam. A menina senta-se aos pés da senhora e diz: o gato matou uma borboleta. A senhora e a menina ficam muito tempo abraçadas. Choram e calam-se alegremente, como todas as noites. A senhora diz: chorei outra vez. Todos os dias choro, por causa do admirável erro da vida. Riem-se. A senhora acaricia as meadas de seda, os caracóis negros. O barulho afasta-se mais. A menina diz: passaram o reno. Já só se ouve o barulho do vento em rajadas na floresta. A senhora esqueceu-se. Vão para onde? Berlim, diz a criança. É verdade, é verdade. Riem-se. A senhora pergunta: o que é que nos vai acontecer? Vamos morrer, diz a criança. Tu vais matar-nos? Sim, diz a senhora. Deixa de rir. Tens frio? Toca-lhe o braço. A menina não responde à senhora. Ri-se. Diz: ao gato chamo-lhe Aranacha. Aranachacha, repete a senhora. A menina ri muito alto. A senhora ri com ela. E depois fecha os olhos e toca o pequeno corpo. És magra. Tens os ossinhos mesmo debaixo da pele. A menina ri-se com tudo o que a senhora diz. Muitas vezes à noite a menina ri de tudo o que acontece. E depois põe-se a cantar o canto judeu. Depois a senhora conta, tirando este retângulozinho de algodão branco cozido por dentro do teu vestido, não sabemos nada sobre ti. Tinha as letras A, S e uma data de nascimento. Tens 7 anos. A menina escuta o silêncio. Diz: chegaram. Estão por cima de Berlim. Espera, já está. Repele brutalmente a senhora, bate-lhe, depois levanta-se e vai-se embora. Atravessa os corredores, não esbarra em nada. A senhora ouve-a cantar. Os canhões antiaéreos novamente contra o aço das chapas azuis. A menina chama a senhora. Missão cumprida, diz a menina. Estão a voltar. O barulho aumenta, ordenado, longo, uma vaga contínua, menos pesado do que a ida. Nenhum foi atingido, diz a menina. Quantos mortos? Pergunta a senhora. 50 mil, diz a menina. A senhora aplaude. Que felicidade, diz a senhora. Passaram a floresta, diz a menina. Vão para o mar. Que felicidade, que felicidade, diz a senhora. Ouve, diz a menina. Vão a passar o mar. Esperam as duas. Já está, diz a menina. Passaram o mar. A senhora fala sozinha. Diz que todas as crianças vão ser mortas. A menina ri. Diz ao gato: ela está a chorar. É para eu ir. Tem medo. A menina olha-se ao espelho e fala-se: sou judia, diz a menina, judeu. A menina aproxima-se do espelho e olha-se. A minha mãe tinha um comércio na Rua des Rosiers, em Paris. Aponta em direção ao corredor. Foi ela quem me disse. A menina fala ao gato. Fala. Às vezes quero morrer, diz a menina. Acrescenta. O meu pai, eu acho que era um viajante. Vinha da Síria. Do fundo do espaço exterior começa o rumor. A menina grita, estão a voltar. A senhora ouviu a segunda carga de morte. Esperam as duas. Onde é que é desta vez? A menina fecha os olhos para ouvir melhor. Diz, para os lados do Düsseldorf. A menina escondeu a cabeça nas mãos. Tem medo. Ao longe, a senhora do corredor recita a lista das cidades do Palatinato. Pede a Deus o massacre das populações alemãs. Tenho medo, diz a menina. A senhora não ouviu. O gato foi-se embora. Está nos corredores apagados, onde o barulho é menos forte. Tenho medo, repete a menina. São muitos? Pergunta a senhora. 1000, diz a menina. Estão aqui. Já está. Alcançaram a floresta. Passam. A eletricidade apaga-se. Queria que caíssem, grita a menina. Queria que isto acabasse. A senhora grita à menina que se cale, que é vergonhoso. A senhora reza, recita, em voz muito alta, de louca, uma oração que aprendeu na infância. E depois, de repente, a criança grita no escuro, a floresta. De repente, o fim do mundo, o enorme desbaste das árvores que se esmagam, o estrondo, o clamor, e depois o incêndio, a luz. Por cima, a esquadrilha avança. O avião que caiu é abandonado. A menina levanta a cortina e olha para o fogo. Não é longe da torre. A menina procura o vulto do aviador inglês. A senhora berra no escuro. Vem, vem comigo. A menina vai. É um avião inglês. Caiu mesmo ali, diz a menina. Diz que a floresta arde, mesmo ali, por baixo da torre, pouco depois, que tudo está deserto, só há fogo. A menina queria ir ver o avião caído. A senhora diz que não quer ver aquilo, uma coisa assim. A menina insiste, diz que o aviador está morto, que não, é só fogo, que venha. A senhora chora, diz que não vale a pena. Se eu soubesse? Mas não se fala mais nisso. Tanto mais que não tenho nada contra esta menina, nada. Preferia que tivessem sido judeus a tomar conta dela. E além disso, mais novos. Mas como? Partiram os dois pela noite, num comboio de 13 furgões. Mas para onde é que partiram? E o que é que se faz para provar que é ela a filha deles? O quê? Se voltarem, dizem que sim, porque não? Cresce muito depressa a menina. Diz-se que é da falta de comida. 7 anos, segundo o retângulozinho branco na malha. A menina ouve a senhora. Às vezes desata a rir e a senhora acorda. Pergunta o que há, quem falou e para onde é que eles foram. Mannheim, diz a menina. Ou Frankfurt, ou então Munich, ou então Leipzig, ou então Berlim. Para. Ou então, Nimeg? A senhora diz que ama esta menina muito. Depois cala-se. Depois diz outra vez que a ama tanto. A menina sacode-a docemente. Diz. Então ela subiu a correr? Levava uma menina? Isso mesmo. Quem? A tua mãe? Diz a senhora. Pegue na criança. Tenho que ir fazer uma coisa urgente, diz a menina. Isso mesmo. Tenho que ir fazer uma coisa urgente. Volto dentro de 10 minutos. Barulho nas escadas? Sim, a polícia alemã. Depois mais nada? Mais nada. Nunca mais? Nunca mais? Nunca mais. A menina pôs a cabeça sobre os joelhos da senhora. Para a senhora lhe acariciar o cabelo. A senhora acaricia o cabelo da menina como deseja, fortemente, e fala-lhe da sua própria vida. Depois, a mão para. Pergunta: então, onde é que estão essas pessoas? Liege, diz a menina. Regressam. A menina pergunta à senhora: aquele que morreu, quem era? A senhora conta uma história de aviador inglês. A menina aperta a senhora nos braços. A senhora queixa-se. Beija-me, beija-me, diz a menina. A senhora faz um esforço e acaricia o cabelo da menina. Depois o sono é mais forte. Revezam-se na cidade as sereias do fim do alerta. Diz-me o seu nome, diz a menina. O nome de quem? Pergunta a senhora. De quem tu quiseres. Steiner, diz a senhora. Era o que a polícia gritava. O gato volta de um quarto lateral. Voltaram, diz a menina. Não vão passar o mar. A menina começa a acariciar o gato, primeiro distraidamente, depois cada vez com mais força. Diz: também comeu uma mosca. A senhora ouve e diz: não se ouve o regresso deles. Passaram pelo norte, diz a menina. Já nos vidros o dia penetra no corredor da guerra. O gato deita-se de costas, faz ronron de desejo louco de Aurélia. Aurélia deita-se encostada ao gato. Diz: a minha mãe chamava-se Steiner. Aurélia encosta a cabeça à barriga do gato. A barriga está quente, contém o ronron do gato, vasto, um continente escondido. Steiner Aurélia, como eu. Sempre este quarto onde vos escrevo. Hoje, por trás dos vidros, havia a floresta e o vento tinha chegado. As rosas morreram nesse outro país do norte, rosa por rosa, levadas pelo inverno. É noite. Agora já não vejo as palavras escritas. Não vejo nada a não ser a minha mão imóvel que deixou de vos escrever. Mas sob o vidro da janela o céu ainda é azul. O azul dos olhos da Aurélia teria sido mais sombrio. Estão a ver, principalmente à noite. Teria perdido a cor para se tornar obscuridade límpida e sem fundo. Chamo-me Aurélia Steiner. Vivo em Paris, onde os meus pais são professores. Tenho 18 anos. Escrevo. Notas. BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action. FFI, Force Française de l'Intérieur. FN, Front National, Organização de Resistência de Tendência Comunista. MNPGD, Mouvement National des Prisonniers de Guerre et Déportés. SD, trata-se da Gestapo. STO, Service du Travail Obligatoire, criado em 1943. Fresnes, prisão que durante a guerra foi transformada em campo para presos políticos. Georges Figon, implicado no caso Ben Barka. Milícia, La Milice. Fundada em 1943, o primeiro chefe foi Laval, polícia colaboracionista e paramilitar. Os seus membros eram voluntários. Brigada do Reumático, Naftaliné. Membros do exército, que no tempo de Pétain, por terem recebido ordem de retirar, arrumaram os uniformes com naftalina. Mais tarde, quando se juntaram às forças de libertação, eram reconhecíveis por causa do cheiro tenaz a naftalina que impregnava as roupas que usavam. Fim. Terminou a leitura da obra A Dor, de Marguerite Duras.